Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é segunda-feira, dia 10 de março, passado carnaval, Tema Livre está voltando com assuntos novos, palpitantes. Nós estamos entrando no mês de março, e que é o mês da principal mês da descomemoração do golpe militar de 1964. Você que acompanha o Tema Livre aqui diariamente sabe que nós temos desde janeiro feito programas especiais dedicados a essa memória política brasileira, todas as quartas-feiras. Quarta-feira que vem faremos o outro programa dessa série. E hoje nós estamos tocando nesse assunto, tangenciando esse assunto, porque nós vamos falar do restaurante, o restaurante estudantil, o restaurante popular que havia no centro do Rio de Janeiro, que era conhecido como Calabouço, que era o restaurante onde estudantes não só almoçavam, era um bandejão, um restaurante bastante popular, e que foi o cenário, foi o palco de uma ação violenta das Forças Armadas que resultou na morte de um estudante, Edson Luiz de Lima Souto, então com 17 ou 18 anos, um garoto novo, cujo corpo foi conduzido pela massa de estudantes em protesto. Em resumo, aquilo ali foi o ponto de partida de uma resistência mais declarada, mais aberta, mais franca ao regime militar. E aconteceu em 1968, isso praticamente às vésperas do ato institucional número 5, que suprimiu em definitivo as liberdades durante o período militar até o final do governo Geisel. Nós estamos para tratar dessa questão do restaurante Calabouço, até porque é o motivo de um documentário que será lançado no fim deste mês, com o documentarista, o Carlos Pronzato, que é escritor, cineasta, diretor desse documentário Calabouço 1968, Um Tiro no Coração do Brasil, e com Paulo Gomes, que é produtor do documentário e é um militante político e ex-companheiro, inclusive, de Carlos Marighella, um dos grandes ícones da luta da esquerda brasileira, da luta armada brasileira, e que está conosco aqui também. Eu gostaria de abrir a conversa com o Pronzato, contando, Carlos, como é que estão os preparativos finais para o lançamento do filme e o que é que você pode adiantar para a gente que esse filme retrata. Bom dia. Bom, primeiramente, bom dia a todos os radioescutas, como se falava antigamente. Bom dia a Golo, esse programa. E principalmente dizer que é muito importante essa, eu acho que a nossa primeira entrevista, e ser feita aqui numa empresa de comunicação nacional, é muito importante. Bom, o filme, a ideia nossa é ser lançado agora no dia 28, que justamente se comemoram os 46 anos da morte de São Luís. Ele está em processo de edição ainda. Estamos correndo contra o tempo, trabalhando já as entrevistas feitas. Fizemos em torno de 20 entrevistas, a maioria todos comensais ou militantes ligados ao Calabouço da época. E estamos nessa estrutura, estruturando a narrativa, né? Porque a gente tem um tipo de trabalho de dar uma primazia à palavra. As imagens são de arquivo, a gente está nessa recoleção de imagens, mas basicamente será contado através de depoimentos, uma história oral. Existe ainda locação ainda daquele período, daquela época? Olha, a gente foi, depois o Paulo vai explicar melhor, a gente foi lá onde se encontra o segundo calabouço, né? Que o primeiro hoje se situa onde tem um chamado Trevo dos Estudantes, né? Que dava acesso à Zona Sul, ao castelo, né? A gente foi, fizemos algumas imagens com os calabouzinos, né? Como os integrantes do calabouço, ali mesmo, onde hoje está situado atrás do Ministério da Aeronáutica, Aproximadamente nessa região, não me lembro exatamente o nome da rua. Público Federal. Onde está o Detran, né? Detran da Santa Luzia. Isso. É. Tem isso. Agora não tem absolutamente nada. Não tem talvez tenha alguns blocos de cimento que eles mesmos apontaram para isso, atrás de umas grades, que talvez sejam do antigo calabouço. É o único. Nem as árvores que estão ali são da época. Porque essa coisa toda, toda vez que a gente vai resgatar a memória, principalmente a memória iconográfica desses e locações, e até. A gente enfrenta muita dificuldade porque houve uma preocupação em destruir essa memória, não apenas no caso da resistência, mas coisas antigas, né? Por exemplo, o Geisel tinha uma implicância com o Palácio Monroe, onde era o Senado, o prédio do Senado. Enquanto ele não derrubou aquilo, não sossegou, e derrubou para fazer uma estação do metrô na Cinelândia, que ficava embaixo da Cinelândia, não ficava lá. Justamente. Não era preciso fazer aquela praça Mahatma Gandhi, onde hoje que hoje ocupa o lugar. Eu queria que o Paulo entrasse nessa conversa, porque você, como disse o Carlos aqui, é um calabolcino. Eu nem conhecia. Eu também aprendi agora. Isso não é um gentílico, né? É um adjetivo, é o que é. Um calabolcino é uma pessoa que fazia refeições no restaurante calabouço, do antigo calabouço. Bom dia, cara. Bom dia, Golo. Muito obrigado aí pelo convite, né? E a oportunidade de a gente falar sobre esse tema. E bom dia também aos ouvintes da Rádio Nacional. Bom, voltando ao assunto aí do calabocino, na verdade o calabocino, porque o prosato é argentino-baiano, então, mas na verdade era calabociano, né? Seria o termo do português. Ele trouxe do portunhol. Trouxe do portunhol, aí adaptou, e algumas pessoas já utilizam isso. Mas bom, Golo, o seguinte, a ideia do documentário surgiu em um grupo de companheiros. Principalmente o Geraldo Sardinha, que é um velho veterano que foi do calabouço, era comensal e dirigente da FUEC, um dos dirigentes da FUEC, Frente Unida dos Estudantes do Calabouço, que era a entidade política que congregava e comandava a luta no restaurante. E Geraldo Sardinha, o Edilberto Feras, o Ceará, o Antônio Leite, Sorriso, e também e sobretudo o Elinor Mendes Brito, que era o presidente da FUEC e foi um dos principais dirigentes do movimento estudantil em 68, não só do calabouço, mas que terminou sendo do próprio movimento estudantil no Rio de Janeiro e no Brasil. Ô Paulo, eu queria que você explicasse para as pessoas, principalmente as gerações mais novas e até o pessoal mais antigo que não frequentava, o que significava o calabouço? O que era isso? Era um restaurante de estudantes? O que era isso aí? Qual era a capacidade? Qual era a dimensão disso? Bom, o calabouço, você sabe, ele foi fundado em 54, no 51, 1951, no governo Getúlio Vargas. Dentro daquela política trabalhista de atender as camadas mais necessitadas, mais pobres da população, que aliás não era só o calabouço, o restaurante central dos estudantes era o calabouço, mas existia também vários SAPs. Aqui no Rio de Janeiro mesmo nós tínhamos na Praça da Bandeira, na Rua México, no aeroporto, que eram a preços assim bem populares. SAPs, né? SAPs. Isso mesmo. Então, dentro daquela política do governo Getúlio Vargas, o calabouço veio daquele bojo e era um restaurante frequentado por estudantes de baixa renda, né? Porque secundaristas, principalmente, ainda que houvesse alguns universitários, a grande maioria era oriunda do Nordeste, do Brasil, ou do interior, do Sudeste mesmo, Minas Gerais, São Paulo. Eram mais migrantes que vinham estudar, né, no Rio de Janeiro. A verdade era essa. Eles vinham até, era até gente, como se dizia antigamente, remediados nos seus estados, nas suas cidades, mas vinham para o Rio de Janeiro, e aqui eles eram estudantes duros, pobres, como todos os estudantes até hoje, né? Justamente. Estudante é isso mesmo. Então, no primeiro restaurante que funcionava, onde hoje é o Trevo, onde, no aterro, quem vem da Zona Sul em direção ao centro, aquele balão ali para pegar Antônio Carlos. Ali era o primeiro calabouço. Então o governo militar, quer dizer, à época era o Castelo Branco, o ditador Castelo Branco, ele então surgiu a ideia de que haveria um embelezamento mesmo ali daquela área, e, porque uma delegação do Fundo Monetário Internacional vinha para o Brasil e eles queriam desafogar o trânsito também. Aí fecharam aquele calabouço, que era um restaurante que frequentava em torno de 7 mil pessoas, 7 mil estudantes. Na realidade, Paulo, o calabouço, ele representava não apenas esse ponto para 7 mil estudantes e também para operários e pessoal pobre, como ele era um local eminentemente civil. Não, os militares não almoçavam lá, não faziam refeições lá. Então é muito fácil para um regime militar botar abaixo qualquer instituição civil, né? É verdade. E você sabe, agora lá existia o Golo, nós tínhamos lá, por exemplo, uma policlínica, que o restaurante até então era administrado pela UME, União Metropolitana dos Estudantes. Nós tínhamos lá uma policlínica, onde os estudantes tinham acesso a fazer exames, pequenos atendimentos, né? Médicos e tal. Nós tínhamos lá a alfaiataria, nós tínhamos lá a lavanderia, tínhamos uma livraria, enfim, tinham várias barbearia, né? Quer dizer, e isso aí foi um terror, né? Quer dizer, eu ainda guardo aqueles fatos, todos estão na minha memória. Quer dizer, a revolta que produziu nos estudantes o fechamento do primeiro calabouço. E foi de tal forma que surgiu ali realmente um movimento organizado, se constituiu ali uma entidade chamada FUEC, quer dizer, Frente Unida dos Estudantes do Calabouço, que comandada pelo Elinor Mendes Brito, né? Sardinha, Ceará, uhum, etc. Eu também participava desse movimento. E a gente então começou uma luta muito, muito dura lá e difícil para que houvesse uma nova, construísse um novo calabouço. E o governador do Rio de Janeiro, na época, era Negrão de Lima, que foi que derrotou o Flecha Ribeiro, candidato do Lacerda aqui no Rio de Janeiro, que foi eleito pelo MDB, na época, se dizia até um homem progressista, assim, um democrata, né? Tinha sido embaixador do Juscelino Kubitschek em Portugal. Mas, na verdade, a gente começou a fazer, inclusive, operações pendura. Quer dizer, como forma de pressão, né? A gente ia aos restaurantes, o grupo de estudantes, e a gente se não comia, pagava a conta. E não pagava, um de nós fazia ali um discurso em cima de uma mesa e mandava que o restaurante mandasse a conta para o MEC para pagar, né? Quer dizer, então houve uma pressão forte. E o governo Negrão de Lima, na verdade, se comprometeu a fazer um segundo calabouço. Foi pressionado a fazer. Pressionado. Segundo, mais ou menos como os garis conseguiram agora o seu aumento, o né, seu na base aumento. Da pressão. É a única solução é a pressão, né? É, eu acho interessante lembrar, já que você falou disso aí, Paulo, que o Negrão de Lima foi o último governador eleito pelo voto direto. Você até citou, 65. Derrotou o Flecha Ribeiro, que era candidato do Lacerda, depois da Revolução, até 1982, quando voltamos a ter eleições diretas para governadores, né, que elegemos aqui no Rio de Janeiro, Leonel Brizola e por aí, que foi também outra manifestação das oposições, né, oposições quando houve eleições. É engraçado você constatar que, tanto naquele período, a oposição já vencia, principalmente do Rio de Janeiro, em locais mais politizados, como uma frente, já se manifestava como uma frente contrária ao regime que se instalava, como depois de tantos anos de regime militar, quando abriu a eleição direta de novo, a oposição voltou a ganhar, né, porque o repúdio era forte, sempre foi forte, né, a ditadura. Em 74, inclusive, o PMDB, quer dizer, renovou um terço do Senado, quer dizer, 16 senadores pela legenda do PMDB, quer dizer, foi mais uma cacetada. E aí o Gádio criou os senadores biônicos. Justamente. Que eram nomeados pelo... Você que é mais jovem não sabe, nós tivemos senadores nomeados pelo presidente da República, que era para poder garantir uma maioria uma maioria uma parlamentar no Congresso para o partido da ditadura, que era a Arena. Mas o Carlos, fala um pouquinho você também, porque eu queria saber o seguinte: como é que é Como é que foi para você capturar depoimentos? Foi fácil? Eu sei que resgatar você isso aí. Como é que você foi? Não, bom, isso tudo foi a partir justamente dos conhecimentos do claro. Paulo e do grupo, do Sardinha também, que participa da produção. E, bom, não teve realmente, não está tendo grandes dificuldades nesse sentido de resgatar os depoimentos. Talvez a maior dificuldade às vezes se dá na quase impossibilidade de alguns depoentes de mostrar aquele período por causa dos traumas que tiveram posteriormente, porque você sabe que o calabouço também foi um nido de fermentação de organizações armadas também que vieram depois, como o próprio Paulo e outros. Então eles passaram por um período muito difícil na vida e que hoje se ressente, não, na justamente na questão até da fala, não? Que é a revelação justamente do seu histórico, não? Através Sim. da fala. Então esse por um lado é uma problemática que já venho acompanhando há tempo, já fiz alguns trabalhos sobre o tema, sobre o Che Guevara na Bolívia, Marighella, e você quando entrevista algumas pessoas, você tem que ter esse cuidado, não? De não insistir muito em certas inquisições. Feridas abertas, né, na verdade. Feridas abertas, isso é terrível. Então mas é um pouco o resumo que o Paulo está fazendo aqui, é um pouco o que a gente está estendendo com outras vozes, e isso aqui, né? Tentar dar um reflexo de que foi uma época fundamental, não somente para o Brasil, para a América Latina e para o mundo, né? Porque 68 é o ano, né? É o ano que divide, de alguma maneira, a contemporaneidade, né? É verdade. Em outros países da Latinoamérica tinha outros... Talvez não essa luta centrada em restaurantes, mas centrada na luta estudantil. México, por exemplo, em outubro vai sofrer uma... em Tlatelolco. Na verdade, foi o mundo inteiro, né? O mundo inteiro. O período da Guerra Fria também. É, o período da Guerra Fria. Agora, o Paulo, o calabouço, você apontaria o calabouço como um embrião de uma resistência estudantil, e aonde que isso, porque você citou essa, a demolição do calabouço, que era primeiro um lugar histórico do primeiro calabouço, o compromisso do governo de fazer o segundo calabouço, que realmente foi feito, e aí a gente vai desembocar numa situação trágica, e eu queria que você lembrasse Bom, esse momento. O segundo calabouço veio, mas veio precariamente, inclusive ele compareceu lá no restaurante, fez um discurso. E um dos nossos, um dos dirigentes da FUEC, Dirceu Regis, hoje jornalista que mora na Bahia, fez um discurso lá, realmente dizendo que aquilo estava incompleto, que o calabouço foi reaberto, mas em condições precaríssimas, sem piso, a gente comia com poeira, não existia banheiros, tudo precariamente, quer dizer, era uma grande latada, né? Então, o que havia, na verdade, o Goura, era o seguinte: o país, naquele momento, é como se existisse, por exemplo, um sistema de gás saturado no ar e precisava de uma faísca. E essa faísca veio com o fechamento do segundo calabouço. Segundo calabouço, que foi quando a polícia invadiu uma certa. No dia 28 de março de 68, e a queima-roupa atirou e matou friamente o estudante Edson Luiz de Lima Souto, que frequentava o restaurante, que inclusive estudava lá e tal. Nós tínhamos lá um curso, lá o Instituto Cooperativo de Ensino, foi instituído pelos estudantes para facilitar aqueles estudantes que não tinham condições de estudar, que era o chamado artigo 99 daquela época, né, para concluir o ginásio no ano, né? E aquilo foi então o combustível daquele movimento, né? Quer dizer, que combinou com o assassinato. Em seguida, o corpo foi velado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde hoje é a Câmara Municipal da Cidadania. Pra você ter uma ideia, naquela noite do velório do Edson Luiz, naquela noite circularam em torno de 60 mil pessoas prestando ali uma solidariedade, né? Quer dizer, homenageando. Na verdade, não era o próprio Edson Luiz, ele foi transformado num ícone dessa luta pós-mortem, né? Na realidade, ele era um anônimo. E ele foi. Essa ocupação pela polícia, foi a polícia mesmo? Militar do Rio de Janeiro. Polícia PM, militar, né? É, essa ocupação pela polícia militar do calabouço foi uma determinação do governo do estado, claro, a polícia não age de moto própria, né? E aí, mas por quê? A que se deveu essa ocupação? Bom, a ocupação, ela primeiro que esse segundo calabouço, nós continuávamos na luta lá, quer dizer, reivindicando melhorias na alimentação, melhorias no próprio prédio onde funcionava o restaurante. A partir desse segundo calabouço, inclusive, passou a haver uma ingerência direta dos militares. Tinha lá um general Sombra. Esse general, posteriormente, foi dono de uma universidade em Vassouras. Ele era ligado ao MEC e ele estava já praticamente dando as ordens do segundo calabouço, na questão da alimentação, da liberação da comida e tal, né? Quer dizer, então, a gente começou a sentir ali esse sufoco. É. E havia muitas passeatas, a gente fazia cobrando, na verdade, o nosso. Claro que a gente estava inserido dentro de uma situação nacional, que vivíamos ali um governo militar, quer dizer, altamente terrorista, altamente suprimindo a todas as nossas liberdades. Ali começou a haver realmente um endurecimento, mesmo do governo já o governo Costa e Silva, né? Era o então general de plantão, né? Quer dizer, já tinha sucedido o Castelo Branco. E ali já começou a haver o endurecimento, que até combinou, como você disse inicialmente aí, que com a promulgação do Ato 5, que foi o golpe dentro do golpe, quer dizer, o primeiro golpe foi em 64, quando se derrubou o governo João Goulart, governo legitimamente eleito, eles violaram, rasgaram a Constituição do Brasil, e o segundo golpe, o golpe dentro do golpe, foi a promulgação do Ato 5, que ali foi a radicalização mesmo, quando eles não só fecharam o calabouço, mas prenderam, começaram a perseguir as lideranças estudantis, também o Congresso chegou a ser fechado, as liberdades foram completamente sufocadas e não, o movimento ficou travado. É. Quer dizer, não tinha como fazer mais nada dentro da legalidade, até então ainda existente, no certo momento, antes do Ato 5, né? Existiam alguns jornais aí circulando, né? Quer dizer, de forma que o calabouço foi esse estopim, né? Porque com o assassinato do Edson Luiz, depois veio a missa. A missa foi também outro horror. Já foi no começo de abril, né? Quer dizer, começo de abril, né? Ele morre no dia 28 de março, não é isso? Que é a morte da ocupação do calabouço. Do calabouço, E aí morre o Edson Luiz, depois vem a missa, já é no comecinho de abril, coincide já com a festividade que o regime militar impunha às comemorações do aniversário da gloriosa redentora, da chamada Revolução, não é isso? Perfeito. De 31 de março. Então, isso aí já reforça, naquele ano especificamente, que eu gostaria que a gente se situasse um pouco mais, porque aquele ano de 1968, que terminaria em dezembro com o AI-5, no mês de dezembro, ele é um ano de um crescendo de revoltas, que vão de revoltas estudantis, trabalhistas, todo mundo, e não só no Rio de Janeiro, não só no calabouço, mas no Brasil inteiro, fora do Brasil, nós estávamos falando ainda há pouco, até na Europa, na França, na Tchecoslováquia, em resumo. É uma revolta da juventude mundial, digamos assim. Por isso que eu gostaria de situar essa questão do calabouço nesse contexto. Porque, na verdade, eu acho que não era só uma questão de luta de gerações, de jovens contra velhos. Eu acho que estava inserido dentro da Guerra Fria, né? Quer dizer, os Estados Unidos... Era uma luta política, ideológica, não era uma coisa geracional. Não era geracional. Nada a ver com meu pai, nem minha mãe, nem minha avó. De forma alguma. Papel quadrado, aquela coisa. Precede maio, 68, na França. Na França. Isso em março. Exatamente. Né? Então, retomando a questão do calabouço, você vê que houve o enterro. O enterro já foi, mobilizou a cidade inteira do Rio de Janeiro. A palavra de ordem era: matar um estudante podia ser seu filho. É. Quando passamos pelo corpo, com o corpo, quer dizer, ali pela avenida, pela Praia do Flamengo, a gente via claramente os moradores dos apartamentos de frente acenando com lenços, com toalhas, assim, dando a mão, quer dizer, no gesto... Solidarizando, né? Um gesto de solidariedade e de simpatia com o movimento. E depois do enterro veio a missa, que foi outra, foi uma coisa sangrenta aqui na cidade do Rio de Janeiro. A PM e o DOPS e os órgãos de segurança aí do governo militar, assim, foram de uma brutalidade impressionante. E aquilo repercutiu em todo o movimento estudantil no Brasil inteiro, né? Quer dizer que em várias capitais houve manifestações de apoio a essa luta aqui, né? Do Rio de Janeiro. Depois da missa, depois da missa ainda houve outras manifestações. Mas um detalhe importante, quando o Edson Luiz foi assassinado, acho que foi numa sexta-feira ou quinta-feira. Quinta-feira. Já na sexta-feira, eles já ocuparam. A PM já ficou lá, já não tinha mais funcionamento de restaurante. Quer dizer, e isso você imagina, quase 7 mil pessoas, a insatisfação que gerou. Na verdade, isso virou uma praça de guerra, né? Foi uma operação de ocupação que resultou numa vítima fatal e que eles aí não saíram mais. Não é? Virou claro. Praça de guerra, ali agora o território é nosso. Já tinha acontecido pior, né? Que era morrer alguém. E aí em seguida os estudantes do calabouço, nós procuramos um refúgio, o apoio do movimento universitário organizado, da UBE, né? Quer dizer, da União Metropolitana dos Estudantes, a própria UNE, o Luiz Travasso, presidente na época, participava, o Vladimir Palmeira, que aliás é o... também o entrevistado desse documentário aí nosso, né? Quer dizer, ele já deu uma entrevista. E reproduzindo, inclusive, muitos daqueles fatos todos. E fizemos também muitas operações penduras ali, bastante. Aí, dentro desse clima todo, já existia essa no país já uma organização, um movimento de resistência ao governo militar, pelo caminho armado mesmo, né? Então, as organizações ali, o calabouço ele serviu ali de ele forneceu muitos quadros políticos para as organizações, de um modo geral. Você mesmo, né? Eu mesmo, aliás, eu passei um ano na cadeia, na luta do calabouço, fui condenado pela primeira auditoria do Exército, da primeira região militar, a 12 meses de prisão. Eu cumpri 4 no DOPS e 8 na Ilha Grande. E meu advogado foi o escritório do Modesto da Silveira, que recorreu, sim, na época para o Superior Tribunal Militar, que confirmou a sentença, não diminuiu. Quer dizer, fui preso numa manifestação lá em frente à reitoria da UFRJ do Botafogo. Estava com os panfletos lá, numa manifestaçãozinha que estava se fazendo. Quer dizer, isso sem pegar em arma, né? Isso sem pegar em arma. Pegando em panfleto, papel na mão. Então, você vê como é que a situação era de exceção. Eu cumpri integralmente a minha pena, né? 12 meses de prisão. Eu também tive um irmão, o meu irmão Ezequias, que em 67, ainda quando era no primeiro calabouço, uma delegação da OEA, que ia fazer uma reunião aqui no Hotel Glória, e de chanceleres dos países aqui da América Latina, né? E houve uma passeata pacífica que saiu do calabouço, do primeiro, até o Hotel Glória. Quando chegou na altura da Praça Paris, a Polícia Militar e o DOPS começou a jogar bombas. O meu irmão tinha 15 anos, era recém-chegado no Maranhão, e uma bomba atingiu a mão dele, ele perdeu a mão completamente, a mão, sim, esquerda. Ele não tem a mão esquerda, que aliás deu uma entrevista também para o nosso documentário. Então já havia todo esse ambiente. Então o que eu quero lhe dizer é o seguinte, que o calabouço, o movimento do calabouço, junto com o movimento estudantil, quer dizer, começou a fornecer quadros para essas organizações. Já existia, surgindo a LN do Marighella, PCBR, Mário Alves, Ala Vermelha, várias organizações. E esses estudantes encurralados, muitos foram, ingressaram e participaram dessa resistência ao regime militar. Eu queria colocar para vocês uma outra questão, que é, tirando desse período que você acabou de explicar e transportando para a atualidade, nós temos desde pelo menos junho do ano passado essas manifestações de rua, que são, na sua grande maioria, na sua essência, manifestações de jovens E nós temos movimento, um movimento estudantil que ele se reorganiza muito lentamente. A Uni foi esfacelada, AMES, UBS, todas essas organizações estudantis, elas sofreram muita perseguição. O decreto Lei 477, né, que era uma espada de Damocles em cima de todo o movimento estudantil. Qualquer organização estudantil, diretório acadêmico, DCE, Diretório Central de Estudantes, nada disso era permitido. Grêmios estudantis. Fechamento total. Era o fechamento total. E havia esse clima de que você acabou de descrever, de resistência, e que levou a várias outras, a outros braços da luta, inclusive da luta armada. Hoje nós vemos uma insatisfação novamente manifesta nessa mesma, uma resposta da polícia institucionalizada, na própria polícia militar, e não mais na ditadura militar, mas na própria polícia militar, com a mesma característica de repressão violenta, cega, mas não temos aquele caldo ideológico de Guerra Fria, aquele caldo político que havia na época de você ter uma... Você vinha, afinal de contas, de uma democracia, e agora você vem de um período ditatorial, você tem um vazio de pelo menos uma geração aí de lideranças que não foram formadas na política, no pensamento ideológico e político brasileiro. Então, o movimento está muito voltado para 20 centavos na passagem, para até bandeiras que as pessoas não conhecem direito. Reivindicações como... pontuais, né? Pois é, eu queria que você fizesse o um paralelo disso aí. Como é que você... Aliás, Golo, o Prozato fez um documentário aí recente sobre essa manifestação de julho, e que ouviu praticamente toda a liderança desse... Então, que participou, não liderança, mas as pessoas mais ativas. Uma das coisas é que não existe liderança. Isso é estranho. Você não põe 30 mil pessoas na rua sem uma liderança. Não existe liderança no sentido lato do termo, não? No sentido conhecido como a gente conhece esse termo. É outro tipo de... O mundo mudou. O mundo mudou, não no sentido que o mundo mudou e elegemos Obama, aquela propaganda, não. É outra coisa muito mais profunda, não, que está se vendo nas atitudes dessas pessoas, não, que não recorrem a organizações partidárias, no geral, pelo menos o viés, a interpretação que eu dou a esse filme, as pessoas que eu procurei para falar, é justamente o oposto a quem está em partidos políticos. Pois foi justamente uma das chaves para entender o que aconteceu em junho, e se afastar desse entendimento a partir de uma organização partidária, ou um partido, uma organização marxista-leninista. Eu acho que isso foi modificando, apesar de ter um fundamento muito importante no estudo e no trabalho, assim, na interpretação de história através desses modelos, mas hoje já é outra coisa. Então, eu acho que esse filme a qual se referiu Paulo se chama A Partir de Agora, A Jornada de Junho, está em YouTube, a gente disponibilizou, foram entrevistas em 5 capitais do Brasil. Eu tenho que dizer que não estava na época, estava justamente na Argentina exibindo o filme Marighella. Eu tinha ido a Foz do Iguaçu para um evento de apoio a Cuba, e daí já desci no meio que estava acontecendo isso aqui. Aí, para pagar minhas culpas como documentarista social, que todo mundo me exigia, vou subir por terra, e começamos em Porto Alegre, fomos subindo até Salvador, para incluir o Nordeste também, e aí organizamos esse material que está aí na mídia para todo mundo ver, está com quase mais de 12 mil. Aonde que está esse material? No YouTube. YouTube aonde? Como é que as pessoas localizam? Diga aí o endereço. Não, é A Partir de Agora. Se eu só colocar esse nome em Google agora, nesse momento, você que está aí na frente do seu computador, coloque A Partir de Agora, As Jornadas de Junho. Ou bota meu nome, Carlos Prozato. Carlos aparecer... Prozato, que é o diretor, né? Carlos Prozato, que é tranquilo, é Carlos, e Prozato é P-R-O-N-Z-A-T-O. Não isso. Tem nenhum mistério, não tem letra dupla, não tem nada. Um documentário de 80 minutos. A Partir de Agora, é isso? A Partir de Agora é um título um pouco... É um título vago, né? Uma coisa mais... Não, eu acho que mais que vago, um tiro certo no coração do Brasil, né? Sei, um pouco sei. Fazendo uma ligação. Porque a partir de agora as coisas têm que ser modificadas. Pois esse é, sentido. Isso aí. É interessante essa colocação do Prozato, porque... Fala. Mas eu queria colocar uma questão, porque eu tenho também, eu tinha uma dívida com esse trabalho, que é o seguinte, eu tinha feito em 2003, eu tenho que falar isso porque no filme o MPL fala isso, os militantes de São Paulo, sobre Momento Passe Livre de São Paulo, eu tinha feito, que hoje é considerado quase um clássico no momento estudantil, um documentário chamado A Revolta do Busu. São os estudantes do calabouço do 2003, digamos, não? Os estudantes, um movimento estudantil que se rebela nas ruas com outras temáticas na Bahia, né? Na Bahia. Se chama Revolta do Busu. Busu é uma gíria para o ônibus, busão, sim, né? Do Busu, é. E que foi muito utilizado durante os 10 anos, entre 2003 e 2013, para fazer um trabalho político nas escolas, nas periferias. De conscientização, disso. Pelos MPLs que surgiram em 2005. Sim. E esse vídeo, que resgata essa luta, de alguma maneira foi utilizado como uma ferramenta política da organização para sair às ruas posteriormente. Então isso é muito, o movimento estudantil é quem revela isso. Eu acho que há uma grande sede do movimento estudantil, da juventude, e principalmente do movimento estudantil, aí eu incluo muito os adolescentes, por conhecimento. Isso que você acabou de dizer, de que esse trabalho feito específico sobre a situação do transporte na Bahia, né, em Salvador, se transformou numa peça de difusão, de conscientização dos estudantes, que acabou resultando no MPL. E eu queria lembrar aqui uma coisa, que em junho, quando o Movimento Passo Livre de São Paulo, que é o mais forte, evidentemente... E ele começou a jornada. Ele que começou. Tanto ele alarmou o poder constituído que a presidência da República recebeu, inclusive a Mayara Vivian, que é uma das líderes, que está no eixo. Lógico, né? Ele e o menino o também, Legume Lucas. E fez o Roda Viva também, houve o Roda Viva. Eu me lembro que a Mayara saiu da audiência lá, eles foram recebidos lá no Palácio do Planalto pela presidente Dilma, de uma forma quase que emergencial, porque a presidência reconhecendo, era a presidência dando uma resposta aos governadores estaduais e aos prefeitos de que era preciso dialogar. E aí recebe essas pessoas lá, e quando saem do palácio, a Mayara disse: a presidência da República está despreparada para discutir essa questão do movimento Passe Livre, porque ela não sabe o que é Passe Livre. Aí, mas como não sabe? Ela disse, não sabe. A primeira coisa que a presidente disse: olha, esse negócio de Passe Livre, nós não podemos, isso nem entra em discussão. Ou seja, não havia um conhecimento técnico administrativo de que o passe livre é uma coisa viável, possível, factível, e que acontece. Nem interesse em saber. Nem interesse em que você saiba. Esse é o pior. Aí é uma coisa que eu acho que é política administrativa e ideológica. Claro. Não há interesse nenhum em se beneficiar. No Chile, em 2006, eu tive a oportunidade de fazer um outro documentário no Chile sobre a revolta dos pinguins. Os pinguins são os estudantes secundaristas, não, pelas roupas, que parecem colônias de pinguins. E também a presidenta Bachelet, na época, chamou os estudantes. Houve uma reunião também, para você ver a dimensão que anterior em 2006. E aí já não consegue resolver? Ou a Bachelet? A Bachelet não resolveu, mas os estudantes marcaram um projeto de luta que em 90, desde que saiu Pinochet. Parece que o movimento social tinha acabado. E aí ressurge o movimento social através dos estudantes. Não somente aqui no Chile, também em muitos países. Eu acho que na Argentina isso também, a tua terra também, a gente viu isso claramente. Eu vejo que os estudantes, eles... Na verdade, Paulo, os estudantes, e você como calabouçino, os estudantes, eles são... O próprio Papa Francisco, quando esteve aqui, ele falou, né? Olha, os jovens estão certos. Os jovens estão... Eles é que tem que conduzir essa chama. A gente já está velho, cara. Agora eu acho, Golo, que essa juventude ela está insatisfeita. Eu tenho ouvido alguns comentários aí sobre essa jornada de julho, que tudo começou com o MPL lá em São Paulo, e com a repressão brutal e violenta da polícia militar lá, do governador Alckmin, foi que começou esse processo todo de outros estados também, aqui no Rio de Janeiro, Minas Gerais, e todo o país. Brasília. Quer dizer, e aqui foi forte, porque foi em cima do governador Cabral. Vocês imaginem, quer dizer, o único governador dos 28 estados da federação, e que houve muitas manifestações em vários estados, e mesmo em outros estados se pedia fora Cabral. Isso em São Paulo, eu acho que o Cabral conseguiu uma coisa inédita, que foi uma passeata na Avenida Paulista com a faixa Fora Cabral, é, que era o governador de outro estado. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Não, mas há uma tentativa de regionalizar os protestos. Isso é uma tentativa, não sei se dizer ideológica, mas essa tentativa da rede social, que imposta inclusive por essa dimensão que perpassa os estados, perpassa tudo, isso é importante. Tanto como aqui houve inclusive Fora Almin. Sim. Ou há essa tentativa. Grupos de São Paulo se deslocam aqui, de aqui vão para lá, de Minas, de... entendeu? Isso é muito interessante. É verdade. É verdade. Agora, o negócio da e outra coisa, queria só para complementar, claro, o que Paulo estava falando, que essa repressão gerou uma manifestação muito maior de pessoas que não tinham até nada a ver, não conheciam nenhum tema, mas saíram nas ruas e conseguiram essa mobilização. 1 milhão do Rio de Janeiro. 1 milhão. Para fazer o paralelo com Calabozo novamente, a morte de São Luís, esse, a tragédia do sangue, gerou de alguma maneira a faceata dos 100 mil mais na frente, com um apoio inclusive da classe meia, da classe média. Exato. Então isso também é interessante também colocar. Mas o que eu queria colocar agora da juventude é o seguinte, é que a juventude há uma insatisfação muito grande, porque a questão do transporte público, ele é péssimo. Que é usuário do transporte público, percebe claramente, quer dizer, o que são esses ônibus aí, né, sem conforto, caro, aumento de passagem toda hora, empresários que apoiam candidatos a governador e depois cobram como compromisso de campanha indicar os secretários de transporte, quer dizer, tudo isso à margem da... E a juventude está realmente insatisfeita, porque o que ela percebe é o seguinte, é que não adianta, esse processo está um processo muito espúrio, essa democracia está estrupada completamente, ela está sequestrada, né, quer dizer, então o cara vai, você vai numa eleição dessa aí, você quer derrubar quer mudar um governo, está contra aquele governo, aí vota no outro partido, para o que talvez você vá gostar do outro, não é certo que vá gostar, depois... Então, e você percebe que não resolve nada, como disse eu estava no Vermelhinho ali na Cinelândia, lá um grupo de amigos, aí tinha dois jovens conversando, um deles disse o seguinte, olha, não adianta você ir lá, porque você comparece e passa a impressão de que esses caras vão resolver os problemas do país. E eles não vão resolver. Quer dizer, vai ficar nessa roda viva. Isso aí gera uma revolta dessa juventude. Isso é interessante, isso que você colocou, porque me remete mais uma vez à questão do MPL, quando foi recebido em Brasília e saiu dizendo que a presidência da República estava despreparada e era uma insatisfação estudantil com o transporte, com a mobilidade urbana, com isso que você acabou de dizer, Paulo. E qual é a resposta da presidenta Dilma? Ela propõe uma constituinte exclusiva para a reforma política, que é isso, que é a reforma que vai desmontar essa estrutura apodrecida e promíscua que junta os representantes com os empresários e por aí vai. Essa promiscuidade. E aí não vai sair. Então, quer dizer, ela também... de certa forma está concordando com esse cara do Vermelhinho. Não adianta, porque não vai resolver. Não é verdade. Agora, um detalhe importante, que como agora nessas manifestações aqui das jornadas de julho, a presidente Dilma recebeu uma delegação, aí, uma comissão, né, de jovens que foram lá conversar com a presidente, também o Golo, em 68, quando houve o fechamento do calabouço, quer dizer, com o assassinato do Edson Luiz, quer dizer, que aquilo foi uma faísca que... Essa coisa eu chamo de esse sistema de gás saturado no ar, quer dizer, então qualquer fósforo ali ia realmente provocar uma situação de incêndio violento. E o Corte Silva, né, recebe, né? O Corte Silva recebe também, foi formada uma comissão aqui, depois da passeata dos 100 mil, uma comissão que era composta pelo professor da universidade, professor Peçanha, Hélio Pellegrino, a Pape, representando as mulheres, Irene Pape, uma mulher, Marcos Medeiros, representando o movimento estudantil, e Franklin Martins, que posteriormente foi até... Foi para a luta armada, né? Foi para a luta armada, participou do MR-8. Sequestro do Elbrick. Participou diretamente do sequestro do Elbrick, e já no governo Lula foi ministro. Foi ministro das comunicações. E depois também foi afastado, depois também caiu no ostracismo. Caiu no ostracismo. E hoje voltou aí, parece que é Eminência Parda, alguma coisa assim. Assessorando aí a nossa presidente. É interessante como é que essas coisas... Né? Então você vê que eles receberam, e uma das pautas, das reivindicações daquela comissão que foi ao Costa e Silva... Uma das pautas era a reabertura do restaurante do Calabouço. E você vê que aquilo ali não foi dada, nenhuma dessas reivindicações foram atendidas. A comissão ficou mesmo assim. Na verdade, é a mesma coisa que você viu agora. Perfeito. Né? Quer dizer, quando você está num regime democrático com a presidenta da República eleita como a presidenta Dilma Rousseff, você tem. Ela era uma pessoa desconhecida também politicamente. Perfeito. Tanto quanto o general Costa e Silva era desconhecido da grande massa, e põe ali, e se põe no papel ali de um interlocutor, é óbvio que não há nenhuma semelhança. Fora o fato de serem mandatários e chefes, claro, de Estado um e outro. Não há outra qualquer semelhança, mas o fato que esse posto que ocupavam era divorciado da grande maioria. E ela foi eleita, 53 milhões de votos, essa coisa. Foi e ele eleita não. Até. Pois é, e isso é a grande diferença, mas há um desconhecimento, que a gente vê que há um desconhecimento que permeia a compreensão que a sociedade tem, que se traduz nessa observação que você ouviu do cara no amarelinho, no vermelhinho, aliás, ali na Cinelândia. Se eu for lá, vai passar a impressão que eles vão resolver os problemas, e não vão resolver. Então, que você está conestando aquilo. Na verdade, você está sendo cúmplice dessa máfia que não resolve nada. Aliás, a presidente Dilma, no muitos livros que se escreveu aí sobre aquele movimento de resistência à ditadura, sobre o movimento estudantil, sobre tudo, tem um dos livros que, inclusive, ela declara que participou da passeata dos 100 mil. Quer dizer, ela esteve presente naquela passeata. De um lado para outro, né? Pedra a vidraça. Pedra a vidraça. Então, hoje ela é a vidraça, né? Quer dizer, mas o Franklin também, de uma certa forma, é a mesma coisa. E, na verdade, o que nós vemos é que os próprios militares também, eles saíram de pedra para vidraça de 50 e de 45 para 64, né? Quer dizer, quando os militares, que como os legalistas, como Lott, Marechal Lott, esses perderam, e no primeiro momento ganharam lá atrás, né, no Getúlio, na posse do Juscelino. Garantiu a posse do Juscelino. Então, isso foi a derrota dos golpistas de 64, que esperaram lá. Aí, agora, você está tendo a troca das gerações que vão se sucedendo nisso aí. Perfeito. Interessante. E vou, nisso aqui que vocês estão falando, colocar em conhecimento um filme que está sendo produzido por Silvio Tender, se chama Justamente Os Militares que Disseram Não. Foi uma coisa pouco conhecida. Muito importante. Uma série, claro. Então é um tema que está vindo à tona. Não, aí estão os dois filmes que você estava falando, estou deixando aqui com você, a partir de agora. Por uma Vida Sem Catracas. Por uma Vida Sem Catracas. O Movimento Passe Livre de São Paulo. Específico de São Paulo, com desdobramento do outro trabalho. E a partir de agora, isso aí. Agora eu queria que você falasse do documentário do Calabouço, que está em vias de finalização e que será. E que vai sair aí no final do mês, no aniversário, né? Vai ser lançado no aniversário dessa invasão, né? Isso, da morte do Edson Luiz. E que você deixasse os endereços eletrônicos para que as pessoas que estão nos ouvindo, principalmente nós temos muitos ouvintes pela internet, muita gente fora do Brasil que acompanha. E como está fora do Brasil, fica muito mais curiosa dessas coisas. Entender esse momento. Temos também um suporte jornalístico dentro do filme, que uma inclusive entrevistada, é uma jornalista que na época presenciou o fato do qual estamos falando, da morte de São Luís. Era estudante de Belas Artes, a Dulce Tupi, que inclusive ela tem um jornal em Saquarema, se chama O Saquá, e fez uma entrevista. E aliás, ela é membro do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Rio de Janeiro. Isso. Então também as pessoas poderiam procurar esse jornal, tem uma matéria no jornal, que está postada também no jornal Rede Democrática, da qual o Paulo faz parte, está o Clemente e muitos militantes da época, né? Também está postada aí a entrevista. Os filmes, botar a partir de agora no YouTube, você vai cair, se não conhecer o nome, Carlos Pronzato também cai na sua produção. Tem um blog também, um negócio que eu acessei. Eu tenho um blog, mas é difícil para entender porque está em espanhol, se chama Lá Mestiça. Se fosse difícil de entender, Carlos, você ia ter que ter legenda, e o rádio não tem legenda, você não ia estar falando aqui. Não, mas é minha sotaque ainda, não, eu sei que... Bom dia aí você, como é? La mestiça audiovisual, diga aí. Hein? Diga aí com a sua pronúncia. O que? Certa. La mestiça audiovisual, você sabe como é o nome do. Deixa então aí as pessoas poderão encontrar uns 40, 50 é verdade. Documentários. É, La Mestiza com Z. É www.lamestiza audiovisual.blogspot.com. Isso tudo junto, lamestizaaudiovisual.blogspot.com. Você acessa lá, você tem toda essa produção do Bronzato, ali eu já acessei. E além disso, você pode acessar também a partir de agora no YouTube, que você vai ver os filmes que estão lá. É interessante, a gente tem que ver isso e tem que divulgar, difundir, porque a garotada precisa ver isso aí. Esta quinta-feira, no dia 13, vou aproveitar aqui, no Cine Clube da ABI, em parceria com a Casa da América Latina, vamos exibir Marighella, Quem Samba Fica, Quem No Samba Vai Embora, sim, que é um filme que também inclui algum dos entrevistados do Calabouço. Que horas vai ser isso? Isso vai ser às, eu acho que 18 horas. Seis da tarde lá na ABI, no sétimo andar, ali na Os Porto Alegre 35, é isso aí. Isso. Eu iria, mas não vou porque eu estarei na UERJ. Mas eu tenho meus filmes aqui. Sabe do seminário na UERJ do 13 de março, né? Tô sabendo. Então, eu trabalho, de alguna manera una especie de un diferencial que las personas dicen, porque yo carrego mis propios filmes além de, y incentivo que las personas copien y muchos colectivos de estudiantes justamente, los países todos venden, tienen sus bancas y hacen finanzas para sus proyectos políticos, entonces mis filmes están todos ahí abiertos para eso, ahora tengo que vender algún para poder hacer el próximo. Para poder continuar el trabajo, inclusive. Y una proposta política también, claro, de alguna manera esa. Né? Bueno, yo quería que ustedes dejassem un recado final. Cada um, primeiro o Paulo, que agora o Carlos tomou o microfone, você viu que o Carlos no começo do programa ele estava todo tímido. Agora voltou a falar. O Carlos é o bolsinho, é? Aos poucos. Bom, Golo, eu tenho a agradecer realmente essa oportunidade que você oferece aqui para a gente falar sobre aquele momento da história do Brasil, sobre o calabouço, né? E sobretudo o documentário que está sendo feito agora aqui pelo nosso jornalista argentino, baiano, né, Carlos Bronzato. E esperando que, quando o filme for realmente estiver pronto já e tal, que a gente consiga novamente aqui fazer a divulgação do local. Certamente. O local onde vai ser exibido. Isso, é. Então, agora você, Bronzato, para terminar também, meio minuto. Meu minuto, eu vou ler um poema. Uma escola normal. O que pensará uma criança norte-americana numa aula de história de uma escola normal? Escutará os gritos das crianças destroçadas pelas bombas no Afeganistão? Sentirá a dor de uma mãe no enterro do seu filho no Vietnã? Enxergará o resto das minas que levaram a vida das crianças na Palestina? Sonhará os mesmos sonhos de morte e de frio que sonha um menino sem pai e sem abrigo em qualquer país invadido? Certamente uma criança norte-americana crescerá vendo o mundo pelos olhos dos pais e dos professores de uma escola normal. Invadimos aquele país para liberá-lo da tirania e dar a seu povo a nossa democracia. Repetirão seus maiores, cada dia, cada ano, cada mês. Até o dia em que, segurando um fuzil, estarão nas trincheiras de um país invadido, disparando as ideias de uma escola normal. Obrigado, Golo. Bonito, muito obrigado a você, poema bonito. O Tema Livre fica por aqui e amanhã, às 10h05, nós estaremos de volta. Uma ótima segunda-feira, um ótimo começo de semana para você. O carnaval acabou, hein? Vamos trabalhar. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. 11 horas em Brasília.